insisto, repito, você já sabe, estamos com Jesus. E aqui ninguém abre. Seja tornando mais justa a luta contra o pecado de quem nasceu pra dominar, não pra ser dominado. Bebendo do cálice do Todo-Poderoso, mortificando, sufocando a carne pouco a pouco. Como que por instinto meu ser resiste, submissão e obediência mantém minha alma livre, enquanto a mente habita na vontade de Deus. Fora do alcance do traíra, bem seguro estou eu. Os velhos erros do passado não cometo de novo. Comédias, fariseus dizem que estou ficando louco. Sobre o homem há duas forças, somente uma se manifesta: ou a verdade de Deus ou a mentira das trevas. Do lado dos vencedores, sei que fiz a escolha certa. Infelizmente já conheci o outro lado da moeda. 97, minha fé agoniza, minha alma não respira por muitos e muitos dias. 98, muitos duvidam, quase ninguém acredita. Não boto fé, será possível? Sou eu mesmo, Isaías. Ressurreto dentre os mortos espirituais, ressurgindo do sepulcro da carne, das razões pessoais. Segundo round de nocaute, tática da luta. Convém que Cristo cresça e que eu diminua, a serviço de Deus, pra servir meus irmãos. Pro desespero do inimigo, com dobro da unção. O prazer do dinheiro não me impressiona, o poder da violência não me deixa em coma. Quero minha obra aprovada no dia do julgamento. Edificação de ouro sobre o único fundamento. Sem glória, sem prêmio, sem plateia pra gritar. Aqui quem está falando é um governante milenar. Eu mesmo faço a minha proteção. Um cara no pó, joelho no chão, pede perdão, libera perdão. O pilantra ficou sem habilitação. O pilantra ficou sem habilitação. Doido pra eu dar um vacilo, meu sangue quer beber. Mas esse gostinho eu não dou, demônio nenhum vai ter. Está indignado, pois posso ver os seus passos. Tenta arma pra me pegar, mas eu sempre escapo. Está à minha mercê, pensa que eu não percebi. Agora tá empenhado, pensa que eu esqueci. Quantas famílias destruídas, quantos manos enganados por esses seres malignos. Seu sangue derramado está cercado, tudo depende de uma só palavra. Se liberada por meus lábios, um anjo te esmaga. Quem diria, chegou a hora que tu mais temia. Vai ser lançado no abismo, lugar de agonia. Criatura maldita de você, não sinto pena. Fogo do céu sobre esse mundo em nome de Jesus. Queima, queima, queima, queima.